O Bloco de Esquerda está empenhado no distrito de Leiria em vencer a política que o tem dominado e oprimido. E enfrentamos uma direita histórica, cultural e económica fortíssima no distrito de Leiria. E desse ponto de vista, sabemos que ter mais força nesta resposta social, em nome da maioria das pessoas, que são os trabalhadores, são os que estão em baixo, contra aqueles que de cima da arrogância de um patronato abusivo e da política económica que têm conduzido e do desprezo pela sociedade que têm mantido, têm estruturado a política do distrito, esse desafio é importantíssimo nas Caldas da Rainha, naturalmente, onde há uma tradição própria de cultura muito específica dentro deste distrito, mas é muito importante para todo o distrito de Leiria. Queremos fazer esse combate e anunciá-lo com muito orgulho e com muita determinação. Vamos fazê-lo conselho a conselho, onde for mais difícil, sempre com mais determinação, procurando juntar mais pessoas, mais forças, mais ideias, mais mobilização, e é por isso que convidamos pessoas independentes, como é o caso do Rui Calisto. Assim faremos noutros lugares. Queremos que essa abrangência permita ir juntando e caldeando uma força nova para transformar a política portuguesa. Mas fazemo-lo precisamente porque, se este combate contra a direita é tão importante e o combate contra as políticas tem arrastado o país para esta crise, em particular com as maiorias absolutas, como é o caso deste governo do Partido Socialista e de José Sócrates, se nos têm trazido a tantas dificuldades, e podemos medi-las, e temos que olhar para elas como elas são, aí está uma razão maior para este trabalho que estamos a fazer. E por isso é que quero tratar estas duas questões de que vos falei, e a primeira é a situação política da esquerda, e a situação política do debate político em Portugal em geral. Sabem que hoje à tarde Manuel Alegre declarou que não será candidato pelo Partido Socialista nas próximas eleições. Eu quero registar o facto, dizendo-vos, aliás, que nunca me pronunciei, e a direção do Bloco de Esquerda naturalmente não o fez e não o fará, sobre a relação que Manuel Alegre, um criador histórico do Partido Socialista, tem com o seu próprio partido. E não nos pronunciamos sobre essa relação por uma questão de respeito e de integridade. A relação de uma pessoa com o partido em que escolheu estar é inteiramente da sua responsabilidade e eu quero manter e manterei sempre essa situação. E, portanto, registando a declaração que hoje Manuel Alegre fez publicamente ao fim da tarde, não a vou comentar. Mas quero sublinhar dois factos. Primeiro é a coerência. A coerência é rara em política. E foi a coerência que levou Manuel Alegre a votar contra o Código do Trabalho. Tinha razão, podemos agora perguntar. Vejam bem os números do desemprego e da crise social. O que hoje está a passar em Portugal é que os trabalhadores efetivos foram tornados precários pelo Código do Trabalho. E por isso era necessário barrar esse código, em nome do respeito pelas pessoas, do direito do trabalhador, do direito de contratação. Mostrando, aliás, que o Estado, que tem 117 mil trabalhadores precários, é do maior abusador contra a própria lei que o Estado devia ser o primeiro a cumprir. E por isso eu quero elogiar a atitude tão difícil e tão corajosa que Manuel Alegre teve com outros deputados do Partido Socialista e outras deputadas ao votar contra o Código do Trabalho. A coerência é rara, a coerência traz agruras e foi em nome da coerência que esse voto se fez. E a coerência foi uma coerência com os seus eleitores, com as posições que sempre tinha defendido, nomeadamente na campanha presidencial em que tantas pessoas votaram em Manuel Alegre. Mas Manuel Alegre, por isso mesmo, ao defender os trabalhadores, ao defender as professoras e os professores de uma educação que está a ser amarfanhada pela política do governo e, portanto, também aí, votando com as suas convicções, também quis estender criar uma nova ponte de diálogos políticos na esquerda portuguesa, abrangendo muitas pessoas, em particular, muitas pessoas que são independentes e que poucas vezes são ouvidas na política portuguesa, poucas vezes traz a sua experiência, a sua competência, a sua dedicação, a sua vontade. E quando pensamos no que tem que ser a esquerda no futuro, uma esquerda para ganhar, para ter alternativas, que respeite os seus compromissos, que crie um programa de transformação em nome da justiça na economia, essa esquerda que é precisa, pois tem mesmo que ser assim. Tem que ouvir todas essas pessoas, tem que juntar todas essas pessoas, tem que ter toda essa capacidade, e Manuel Alegre foi dos primeiros a começar esse movimento em Portugal, e isso é extremamente importante. Se houver alguém que hoje pense que por esta decisão Manuel Alegre será menos ouvido no país, pois eu acho que podemos ter a certeza que essas pessoas estarão enganadas. Será certamente mais ouvido no país. E é preciso que sejam ouvidas as pessoas que têm coerência e que a sua proposta, que a sua capacidade de atuação possa ter peso nas decisões políticas, e estou certo que Manuel Alegre terá cada vez mais peso nas decisões fundamentais, o diálogo que propõe será cada vez mais importante e o esforço a que todos temos que nos dedicar, e certamente o Bloco de Esquerda a isso se dedicará, de criar caminhos fortes para uma esquerda de confiança, estarão reforçados. Isso leva-me, aliás, à segunda questão, que é talvez a mais importante deste ponto de vista. Porquê que é precisa essa esquerda mais diversa, mas mais forte? Mais convergente, mantendo a sua pluralidade. Mais determinada, mais capaz de fazer maioria, mais capaz de fazer alternativa, mais capaz de trazer justiça social, mais capaz de obrigar à devolução daquilo que foi expropriado e explorado ao longo de tanto tempo. Porquê que é preciso essa esquerda? Por razões de resposta de emergência na política nacional. Por esta crise, essa razão é decisiva. Mas porque esta crise nos revela o que há de mais podre no nosso país? É claro que é uma crise financeira. Caíram as bolsas. É claro que a crise financeira é uma crise do sistema económico. Há produtos que se produzem e que não se vendem. Trabalhadores que trabalham e não são pagos. Imigrantes que são importados e que são tratados como lixo. Pessoas que são desprezadas, ainda há mulheres com o mesmo trabalho dos homens e que ganham menos do que os homens. Há discriminações, há diferenças, há abusos. Isso é a nossa sociedade. E tudo isso é revelado pela crise. Mas a crise revelou-nos muitíssimo mais. Revelou-nos a natureza das classes dominantes. Revelou-nos como é que se faz o poder que tem poder, o poder decisivo, o poder económico. Que é quem manda na política, quem determina a política, que é quem faz leis na política. E esse poder revelou-se numa podridão imensa. O poder económico e as classes dominantes não são capazes de tirar Portugal desta crise. Porque, de facto, quem nos meteu na crise não nos vai tirar dela. A política deles é a crise. Vejam o que se passou com esta espécie de gangues financeiros que se instalaram em alguns bancos relevantes neste país. Nós podemos olhar para as dificuldades do BPN, como ontem do BCP, como agora do Banco Privado Português, e dizer, azar, tomaram decisões erradas. Nada disso. Tomaram as mesmas decisões agora que tomaram durante anos a fio. Usaram o sistema económico para aquilo que ele lhes serve. Só que, como temos uma esquina de dificuldades, ficaram de careca descoberta de um dia para o outro. E agora nós sabemos que o que se passou em 2009, mas em 2007, em 2008, em 2006, em 2005, em 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, há 10 anos que uma máfia financeira se apropriou da poupança, dos depósitos de pessoas, da confiança de pessoas, para jogar em offshores através de empresas clandestinas. Acham possível que um homem que foi ministro de confiança, de Estado, de um governo de maioria absoluta, o Dr. Dias Loureiro, possa dizer que não sabe nada de um banco clandestino que havia no seu próprio banco, quando agora já sabemos tudo sobre esse banco, em que eram pagos sacos de dinheiro aos administradores que entravam de mala aberta para encher de dinheiro para depois poder sair? Que um banco em Cabo Verde, onde não se prestava contas, podia ter centenas de milhões de euros de aplicações? que o Dr. Dias Loureiro tinha um amigo de que se reivindica, aliás, com muita fraternidade, um tal El Assir, libanês traficante de armas, que agora tem um mandato de captura em Espanha, passado pelo juiz Baltasar Garzón, e ainda vem dizer, Dias Loureiro, com um ar angelical, ah, nem sabia que ele tinha um mandato de captura, tão boa pessoa. Mas é exatamente assim que a prática de dominação, tudo é nosso, tudo é nosso. Houve uma classe dominante que se habituou a usar os bens dos outros, e é tão fácil usar os bens dos outros, é tão fácil esbanjar aquilo que é dos outros e não é nosso, sobretudo se nunca se presta contas. Habituou-se a usar tudo como se fosse a sua propriedade privada. Como se fosse tudo seu. Tudo seu. O país era deles, os bancos eram deles, a bolsa era deles, as empresas eram deles, os negócios eram deles, era tudo deles. Nunca ninguém pediria contas. No banco privado, a mesma coisa. Dizem-nos agora, que um banco que perdeu de repente 800 milhões de euros e que tinha 100 milhões de euros de capital, vejam a generosidade destes acionistas e destes administradores, chegaram a ter 2 mil milhões de euros, os quais perderam quase metade, só se responsabilizavam por 100 milhões. Mas perderam com uma largueza de vistas sem limite tudo o que era o dinheiro dos outros. Falsificaram contas, diz-nos agora o governo. Imputaram às contas dos clientes as suas próprias perdas, para que não ficassem, valha-me Deus, nas suas contas. Como é que isso podia acontecer? Faziam-se pagar contas privadas pelo dinheiro do banco. Em todos os casos, aliás, sempre com o mesmo padrão. Dinheiro escondido em offshores, empresas secretas, com proprietários anónimos, que podiam estar nas Ilhas Caimã registados em Gibraltar, de Gibraltar registados nas Ilhas do Canal, das Ilhas do Canal em Jersey, de Jersey em Delaware, de Delaware em Singapura, de Singapura onde fosse. Percebe-se exatamente o que aconteceu nos últimos anos. Criou-se um sistema que se apropriou gulosamente da confiança das pessoas na Bolsa, dos seus depósitos, e inclusivamente dos fundos de pensões, que é talvez a parte mais dramática. Porque já não é só o abuso, já não é só a mentira, já não é só o roubo. É ainda por cima espezinhar as pessoas que tinham o dinheiro das suas poupanças da vida inteira para garantir as suas reformas. Os fundos de pensões de trabalhadores, movimentados nestas contas offshore e neste processo de especulação, ao ponto de em grandes empresas, já aconteceu nos Estados Unidos, já aconteceu em França, já aconteceu na Alemanha, terem perdido o direito às suas reformas. Não têm nada depois de uma vida de trabalho e descontaram. Perderam-lhes tudo, porque lhes prometeram tudo e não lhes dão nada. Ou seja, o poder económico, o sistema financeiro, que é o vértice, que são os reis do poder económico, revelou-se com práticas mafiosas de prepotência económica sem qualquer limite, e é isso que se traduz nestas crises do sistema financeiro, em empresas que fecham também, em falências fraudulentas, que se multiplicaram como nunca, em despedimentos coletivos, em layoffs. Esta invenção extraordinária, à empresa convém correr com trabalhadores para lhes pagar menos, eventualmente para ser a segurança social, ou seja, para serem os outros trabalhadores, todos os trabalhadores, aqueles trabalhadores também que descontaram para aquilo, a pagar uma parte do seu salário, o que seja. Sendo que, evidentemente, vocês ainda não viram um único administrador dizer, no dia em que houver um layoff e começarem a pagar 60% aos ordenados trabalhadores, eu ofereço-me para ter também 60% do meu salário. Não viram um único administrador a dizer isso. Pelo contrário, vem uma proteção medrosa e amedrontada em relação a qualquer proposta de transparência. O Bloco de Esquerda fez uma proposta que sabíamos que ia causar engulhos. Fizemos várias. Os paraquedas dourados, aqueles 80 milhões de euros que, por exemplo, os administradores do BCP receberam de indenização quando foram despedidos e se sabia que tinham falsificado as contas. Não tenham ilusões. No dia em que eles foram corridos, 31 de dezembro de 2007, já sabia e o banco já reconhecia que as contas tinham sido falsificadas. Mas eram boas pessoas. Coitados, podiam ter uma vida difícil. E além de terem os maiores ordenados do país, receberam ainda 80 milhões de euros, 6 pessoas, 80 milhões de euros de prémio. O Bloco de Esquerda propôs que esses prémios passem a ser taxados, como são prémios excepcionais, por um imposto excepcional. Mas fizemos uma outra proposta que sabíamos que também ia ter um efeito, que era simplesmente que os rendimentos de cada administrador passem a ser públicos. Não vos digo nem vos conto a tormenta que se montou numa grande parte da imprensa económica deste país pela tragédia que seria divulgar os rendimentos dos administradores. Convocaram toda a gente, Catroga, ex-ministro Cavaco Silva, Rui Vilar, ex-administrador da Caixa Geral de Depósitos, e o melhor de todos eles, o engenheiro Jardim Gonçalves, que conduziu precisamente o BCP à catástrofe depois de ter ganho 10%, até 10% cada ano do lucro do banco que ia para os bolsos dos administradores. Homens que se trataram a si próprios com uma generosidade imensa. E por isso mesmo percebe-se porque é que ele veio dizer a seguinte explicação. Diz ele, Jardim Gonçalves, se num momento de desemprego se souber os rendimentos dos administradores, isso pode pôr em causa a paz social. Bem, eu diria que milhões de indemnização é que põe em causa a paz social. Que este desvio dos rendimentos, que são das pessoas, dos acionistas, dos depositantes, dos contribuintes, isso é que põe em causa a paz social. A paz social está ameaçada há muito tempo. Está ameaçada por estas práticas. E logo quem nos vem dizer isso? Foi o homem que mais ganhou nos últimos anos em Portugal. Que mais ganhou com isto, sabendo-se o que provocou aquele banco. Agora, contrastem isso com os números que soubemos hoje da crise do desemprego. Veio o governo, com o ministro Teixeira dos Santos, hoje, durante o dia, dizer: sim, senhor, reconheço que em Portugal as exportações vão cair 14%, o consumo vai cair 2%, o produto vai ter uma regressão. Ou seja, vamos estar atrás dos últimos anos em que já estávamos mal. De um país que sempre tem estado atrasado em relação à União Europeia. Já somos o país mais pobre em termos per capita da União Europeia. Os outros progridem e nós já andamos para trás. E ainda vamos cair mais em 2009 para um nível atrás de 2008, atrás de 2007, ou seja, a pior crise económica dos últimos 30 anos. E tudo isto são números, mas entendamos-nos bem. É também uma taxa de desemprego, que quer dizer 500 mil homens e mulheres despedidos, nem sequer contando com os números que as estatísticas ignoram, porque as estatísticas não conhecem as pessoas. Se um trabalhador está inscrito no centro de desemprego e nas últimas 4 semanas não foi lá, já não se chama desempregado, já se chama inativo. Morreu do ponto de vista da estatística. E esta falsificação permite que ainda se diga que há 450 mil desempregados, quando há muitíssimo mais. Eu tenho a certeza que não há um único de vocês que não conheça pessoas, familiares, irmãos, amigos, que estão desempregados e podiam estar a trabalhar, pessoas competentes, que sabem. E que vergonha que é o desemprego, que se impõe à pessoa, que perseguição que é o desemprego. E mais ainda, a quase certeza de que quem tem 45 ou 50 anos ou 55 está desempregado, e o que é que lhe vai acontecer a seguir? Ou o jovem que fez um curso, que se formou e que os pais sacrificaram para poder ter alguma formação, o que é que lhe vai acontecer a seguir? Vai emigrar? Quais são as soluções alternativas? E pior ainda, olhem para os números, 182 mil pessoas desempregadas, segundo o critério generoso das estatísticas, já não são os outros, são os desempregados mesmo, segundo a estatística, que não recebem subsídio de desemprego. E por isso eu percebo o engenheiro Jardim Gonçalves. Eu percebo porque é que ele acha que se revelar quanto é que ganha um administrador das maiores empresas portuguesas, pode haver um problema social. O problema é que eu sei quanto ganha o Presidente da República. É público. Sei quanto ganha o Primeiro-Ministro. Sei quanto ganha uma professora, uma enfermeira. Quando ganha um pedreiro, quando ganha um cantoneiro, um presidente da Câmara, tudo é público. Só não são os dos administradores. E olhamos para trás E sabemos que o Banco Espírito Santo pagou este ano 8 milhões aos seus administradores. Que a PT pagou 7 milhões. Que a EDP foi pelo mesmo caminho. Ou seja, coesão social. Crise social. Quanto mais é a crise, mais patifa dinheiro em prémios que promovem, em particular aqueles que criaram mais desemprego. Porque eu gostava de saber como é que é possível pagar prémios a pessoas que são valorizadas por terem diminuído o número de trabalhadores em empresas qualificadas onde eles são precisos. E olhem para a EDP, ou para a PT, ou para outras, estão sempre a prometer criar empregos, estão sempre a criar desemprego. E à volta deles a criar mais desemprego. E mais dificuldades. E o desemprego cria mais dificuldades para outras pessoas. E os comerciantes estão desesperados, porque naturalmente quem lhes comprava não lhes pode comprar, porque é o trabalhador, são as pessoas que estão em baixo. E esta lógica das dificuldades é que é absolutamente inaceitável. Eu acho que é por esta razão que eu acho tão importante valorizarmos a coerência. E dizermos, neste momento, o que conta é quem não fecha os olhos. O que conta é quem respeita a coerência da sua política. O que conta é quem está disposto a dar as mãos. Quem está disposto à convergência, a juntar forças, a juntar mais energia. Isso é que conta. E conta porque nós nunca podemos sair desta crise à espera que ela passe, que é o que o governo faz. Vocês já viram que no BPN passaram 6 meses da nacionalização e ninguém sabe o que vai acontecer àquele banco. Podia ser integrado na Caixa Geral de Depósitos, há 2 mil trabalhadores, há clientes, há balcões. No banco privado, há 5 meses que lhes emprestaram 450 milhões de euros que eles não vão pagar. O banco está falido. E há pessoas que estão, naturalmente, a perder o dinheiro que aplicaram. E não há nenhuma resposta. No sistema financeiro, é preciso esperar 6 meses para tomar uma decisão. 5 meses para tomar uma decisão sobre outro banco. Dá a ideia que andam completamente perplexos com o que está a passar. Não tomam a decisão de dar o subsídio de desemprego aos desempregados. Não resolvem a crise financeira. Não se respondem em nome da Segurança Social, porque já se sabe que a reforma que o José Sócrates fez sobre a Segurança Social está a baixar as pensões da reforma. E o que se faz são abusos. O governo que decidiu, por exemplo, passar uma multa de 150 euros aos reformados que têm pensões baixas, 450 euros, 500, que andam por essa linha, e que tendo ultrapassado um pouco a barreira dos 6 mil euros por ano, portanto 500 ou 400 euros por mês, enfim, por aí, então se não fazem uma declaração, reparem, uma declaração sobre o dinheiro que o Estado lhes pagou. O Estado pede uma declaração para confirmar o dinheiro que o Estado pagou e que sabe que pagou. E cobre-lhes uma multa. Nisso são muito hábeis. Muito rápidos. E é isto que torna, que nos mostra que esta situação não se vai resolver se ficarmos à espera. É talvez por isso que nestas eleições europeias, depois quando elegermos o Parlamento, que elege o Governo, e nas eleições autárquicas, onde milhares de pessoas por este país todo são precisas em todas estas freguesias e em todas estas assembleias municipais, em todas estas câmaras municipais, para que as pessoas que estão em baixo possam falar pela primeira vez. Por tudo isso é que é tão importante o combate que estamos a ter. Para que nada possa ficar igual é que queremos fazer este esforço enorme de juntar forças. E é por isso que eu queria dar os parabéns ao Rui, ao Fernando, enfim, a todos os nossos candidatos, dizer que certamente contarão com um grande apoio aqui nas Caldas da Rainha, que ainda bem que apresentam a candidatura já agora, porque vão ter imenso trabalho para fazer, imensa convicção a construir, porque é esse trabalho que se vai registar em todas estas eleições, com o voto de quem queira ir à luta e dizer, eu que votei no Partido Socialista, ou eu que me abstive, ou eu que eu não sabia em quem votar, sei que é preciso dizer ao país que isto não pode continuar como está, que esta corrida para o abismo é perigosíssima e que é em nome das vítimas, em nome das pessoas que passam dificuldades, em nome da resposta à crise, nós temos que dizer a quem tem todo o poder, tem tido todo o poder absoluto na economia e todo o poder absoluto na política, que é preciso que agora seja a vez da democracia, da justiça na economia e de uma política de solidariedade e de responsabilidade. Há imenso trabalho a fazer sobre isso. Ainda bem que ele começa já, porque ele é duro, é de convicção, é de paixão, é de mobilização, e é por isso que eu só vos posso dizer, força Rui, vai e dá-lhes trabalho.